Espaço Saúde, com Dimara Oliveira. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje o nosso médico convidado mais uma vez é o Dr. Hamilton Junqueira, professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado você, Dimara. Doutor, vamos lá. Vamos falar de uma coisa que principalmente as mulheres, né? Tem quase que um pânico, que é a situação da celulite. E que vem sendo muito divulgado depois desse clipe da Anitta aí, que está fazendo maior sucesso. E ela acaba mostrando uma realidade de uma mulher que meio que endeusada, né? Pelo corpo e por tudo que ela apresenta na sua performance profissional. Doutor, tem alguma mulher que é livre de celulite? Essa é uma pergunta difícil de responder. Primeiramente, eu queria falar o seguinte, a Anitta, ela, acho que ela brilhou com o clipe dela, né, em mostrar isso, essa realidade, né? Hoje, as mulheres, a imagem, o estereótipo da mulher e do homem tá muito engessado, né? Todo mundo tem que ser perfeito demais, tem que ter curvas demais, tem que ser magro demais, tem que ter músculo e tem que ter gordura de menos. E a realidade é que as pessoas, nós, somos mais do que realmente só o que a gente... Nosso reflexo mostra no espelho, né? Agora, em relação à celulite é uma alteração que fácil de fazer o diagnóstico, né? Porque basta você olhar, qualquer pessoa fala, isso é celulite, né? E é um apanágio mesmo de mulheres, é muito mais comum, 9 em cada 10 mulheres podem ter celulite. E é muito mais raro em homens, uma minoria de homens que podem ter celulite. Agora, se há mulheres livres da celulite, há, né? Mas se não se cuidar, a celulite vai aparecer, né? E quando o senhor diz se cuidar, é o quê, doutor? Pois é, a celulite, ela não vem a ser uma patologia, vamos dizer assim, né? Não é uma doença a celulite. É uma alteração do tecido adiposo, da gordura, né? Da parte da gordura, da parte do nosso corpo, bem abaixo da nossa pele. A gente tem uma camada de gordura ali. Então, assim, essa gordura, ela pode sofrer algumas alterações e formar alguns nódulos. E esses nódulos, entre esses nódulos, eles podem formar também um pouco de tecido conjuntivo, né? Que é um tecido mais... esse tecido conjuntivo pode fibrosar um pouco mais. E essas fibras que dá aquela aparência, assim, de altos e baixos na pele e parecendo uma casca de laranja, às vezes, né? Algumas celulites só aparecem quando a gente comprime, né? O tecido, comprime a perna, a coxa ou a nádega, né? E é uma coisa natural, então muitos colegas, muitos cientistas, muitos estudiosos acham que celulite é um fator natural, que toda mulher terá celulite, não vem a ser uma coisa patológica, não. A gente sabe como a gente consegue evitá-la de certo modo, né? A gente sabe que está muito relacionado isso com genética, né? Que é uma coisa que a gente não consegue mudar muito, né? Então mães que têm celulite, as filhas vão ter predisposição a ter, né, e por aí vai, mas a alimentação também é muito importante, né, Dimar? Principalmente o consumo excessivo de carboidratos, que hoje em dia a gente está consumindo muito, né? O carboidrato, o excesso de carboidrato vai se transformar em gordura realmente, a gente vai acumular mais gordura dentro das nossas células de gordura, que são os adipócitos, né? E a gente acumula mais gordura nessas regiões mesmo, na coxa, na nádega, no braço, né? E o próprio sedentarismo também é muito mais comum celulite em mulheres que não fazem atividade física, é muito mais aparente celulite em mulheres que não fazem atividade física do que aquelas que fazem atividade física, né? O tabagismo também influencia muito nisso, o uso da pílula anticoncepcional também predispõe um pouco a isso. Então, assim, os fatores são múltiplos, né? E é importante a gente ter um conhecimento disso junto com um profissional que possa ajudar a gente a contribuir para melhorar um pouco nisso aí, né? Uma vez instalada a celulite, então, os tratamentos são paliativos? Tratamentos são todos paliativos, exatamente. A celulite também tem um fator hormonal, né? Isso é fácil de ver, porque por que é mais comum isso em mulheres do que em homens? Com certeza tem uma influência hormonal muito significante aí, né? E a gente acredita que isso tem relacionado muito com o hormônio masculino, que é a testosterona, que as mulheres produzem uma condição muito menor, né? Então, quando a mulher ela tem um nível de testosterona mais alto do que outras mulheres, ela tem uma predisposição a ter menos celulite do que as mulheres com a testosterona mais baixa, né? Então, assim, tem um... Mas, de qualquer forma, os tratamentos são mais paliativos mesmo. A gente tem mudança de hábitos, emagrecimento melhora muito, atividade física melhora muito, reforço muscular melhora muito, né? Existem alguns tratamentos estéticos também, que não é a minha área, mas a gente pode falar que ajuda muito, são as drenagens, né? As massoterapias. Então, assim, existem alguns cremes também que podem ajudar. Ou seja, tem uma série... A mulher tem a celulite, mas ela não está desguarnecida de cuidados, não. Ou seja, se cuidar, ela consegue evitar ou atenuar em grande parte essa celulite. No mais, é encarar o problema e saber que a gente é muito mais do que o que é esteticamente, né? E acho que esse clipe da Anitta mostrando. Né? Acho que a Anitta deu um show nisso, mostrar isso. Uma mulher que é endeusada, né? A mulher é um sex symbol, vamos dizer assim, brasileiro, e está expandindo para o mundo inteiro aí também, na América do Sul. E ela mostrar de cara, assim, que ela também tem celulite, que as mulheres também, assim, ditas ou consideradas perfeitas, podem ter isso. Isso não, não vai diminuir em nada o talento dela, o amor que os fãs têm por ela e tudo mais, não, né? Então, assim, vamos encarar realmente o problema, a celulite, mas também não é fazer disso um trauma, né? Tem pessoas que, por causa da celulite, não saem de casa, não põe um short, não põe um biquíni, né? Então, assim, se isola, autoestima muito baixa. A gente é muito mais do que isso, né? A gente tem outros valores mais importantes que tem que ser mostrado. Nós conversamos no Espaço Saúde com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED, Dr. Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Edmar.